esquecendo meu passado e vendendo meu presente pra sonhar. As horas já não passam e o tempo é muito curto pra esperar. Ah, se eu pudesse estar. São fatos do passado ecoando no presente. São meros passos falsos sem perceber o que é ausente. Ah, se eu pudesse estar. Aqui. Aqui.